até exclama que é o verdadeiro paradoxo que os filhos de Deus, os que temos mais capacidade de compreender, nem que seja em diminuta parte, toda a grandeza do universo, do amor de Deus, somos os únicos seres que não festejamos quando chega o nosso irmão sol. Enquanto a natureza toda canta, os pássaros cantam a chegada do sol, as flores desabrocham, os seres humanos acordamos mal-humorados, cabisbaixos, lamentando nossa existência. Tem alguma coisa errada conosco. Não deveria ser assim. E o Espiritismo vem também, através do princípio da imortalidade da alma, comprovar que a vida existe além túmulo, que não existe a morte, que a morte é apenas um passaporte para a vida maior, que o nosso verdadeiro mundo é o mundo espiritual. Divaldo narra que apenas 9 dias após o desencarne de sua querida mãe, que ele teve a oportunidade de assistir o desencarne de sua mãe na Mansão do Caminho, ela sair lentamente do corpo, ser amparada por Joana de Ângeles e exclamar: ah, então é a senhora que é a dona Joana? Não, apenas Joana, sua irmã. Mas a senhora parece com o rosto de Maria Santíssima. Ela sorriu. Ao seu lado estava seu marido, Chico, chorando, emocionado, de ver retornar a sua esposa. E ela, muito espirituosa, lhe dizer: que é isso, Chico? Não se recebe um ser amado chorando. Divaldo nos narra que ela saiu lúcida, deixando aquela veste. Volta os olhos para ele e diz: meu filho, me desculpe por ter sido tão ignorante, não poder lhe dado uma melhor instrução. E ele, emocionado, lhe diz: mamãe, a senhora me deu o maior tesouro que alguém pode receber, o amor de uma mãe, um corpo para viver e a crença, a certeza inabalável na existência de Deus, porque ela era analfabeta, mas uma mulher de muita grandeza espiritual. E apenas 9 dias após o seu desencarne, Divaldo Franco está fazendo uma palestra na cidade de Castro, no Paraná, falando sobre a imortalidade da alma. Ela lhe aparece a uma distância de apenas 5 metros. Ele leva um choque. E ela lhe diz: fale, meu filho. Fale para eles que só existe vida, que a morte não existe. Então, o Espiritismo vem nos trazer, através da comunicabilidade dos Espíritos, a certeza da imortalidade da alma, de que a vida prossegue, que os nossos parentes não são tirados de nós, que eles continuam a viver, que velam por cada um de nós, que nos amparam, que nos sustentam e nos aguardam com muita ânsia, com muito amor, no mundo espiritual. Os Espíritas temos muitas razões para ser felizes. Nós vamos ver o Espiritismo nos trazer a explicação, a compreensão mais detalhada da Carta Magna do Amor, do Evangelho de Jesus. A carta endereçada aos homens, a boa notícia, a boa nova, que o Cristo, descendo dos páramos celestes, vem pessoalmente trazer para a humanidade, entregando-a com seu sacrifício, renunciando à vida, deixando-nos a sua morte como sublime exemplo de renúncia e de amor por toda a humanidade. Vem trazer a boa notícia. Nós recebemos a boa notícia e continuamos tristes. Tem alguma coisa errada conosco. Veio nos falar de alegrias. Parece-nos que a Igreja medieval sabotou tanto o Evangelho que as palavras que falam de alegria, de felicidade, de recompensas, foram substituídas por palavras difíceis, que muita gente sequer sabe o seu significado.